sequência do peito, peito, sequência do peito, peito. Incubada, faz menina na favela, é só botar, botar, botar, botar, botar, botar.